Faixa 8. O conto do pássaro-elefante. Dos contos das Mil e Uma Noites, a imagem que mais mexia com minha imaginação na infância era do pássaro roca encontrado por Simbá, o marujo, que primeiro confundiu a gigantesca ave com uma nuvem que encobria o sol. Ouvi contar por peregrinos e viajantes de outrora que numa certa ilha habitava um imenso pássaro chamado roca que alimentava sua cria com elefantes. A lenda do pássaro roca, Huck ou Hook, aparece em várias histórias das Mil e Uma Noites, duas em que figuram Simbá e duas sobre Abd Rahman. Marco Polo mencionou que a ave vivia em Madagascar e contava-se que enviados do rei de Madagascar haviam presenteado Khan de Katai com uma pena de pássaro roca. Michel Drayton, 1563-1631, invocou o nome da ave colossal para contrastar com a proverbialmente minúscula cambachirra. Todos os seres emplumados já vistos pelo homem, do imenso roca a pequenina cambachirra. Qual a origem da lenda do pássaro roca? E se é pura fantasia, de onde vem a recorrente associação com Madagascar? Fósseis de Madagascar dizem-nos que lá viveu uma gigantesca ave, o pássaro-elefante Aepyornis maximus, talvez tão recentemente quanto o século XVII, embora com maior probabilidade até por volta de 1000 anos depois de Cristo. Asterisco. Na verdade, havia várias espécies aparentadas em dois gêneros, Aepyornis e Mulenornis, mas o A. maximus, como sugere seu nome, é quem mais merece ser chamado de pássaro-elefante. Fim da leitura de asterisco. O pássaro-elefante tinha 3 metros de altura e pesava quase 0,5 tonelada, o peso de 5 avestruzes. Ao contrário do lendário pássaro roca, que usava suas asas de 16 metros de envergadura para transportar Simbá e elefantes pelos ares, o verdadeiro pássaro-elefante não voava, e suas asas eram relativamente pequenas, como as do avestruz. Mas, embora fossem primos, seria um engano imaginar o pássaro-elefante como um avestruz em maior escala. Ele era mais robusto e atarracado, uma espécie de tanque emplumado com cabeça e pescoço avantajados, em contraste com o esguio periscópio do avestruz. Considerado o modo como as dendas crescem e inflam depressa, o Aepyornis é um plausível progenitor do pássaro-roca. O pássaro-elefante era provavelmente vegetariano, em contraste com o fabulosamente elefantólogo pássaro-roca e com grupos anteriores de gigantescas aves carnívoras, como a família Fornacidae do Novo Mundo. Elas podiam chegar à mesma altura do Aepyornis e possuíam um temível bico adunto, que, como se quisesse justificar o apelido de tiranossauro emplumado, parece capaz de engolir inteiro um advogado de estatura mediana. Esses monstruosos grows parecem à primeira vista mais bem talhados para o papel do terrível pássaro roca do que a Aepyornis, mas extinguiram-se em um passado muito distante para terem iniciado a lenda. De qualquer modo, Simbá, ou seu equivalente árabe da vida real, nunca esteve nas Américas. O pássaro-elefante de Madagascar, pelo que se sabe, é a ave mais pesada que já viveu, mas não a mais comprida. Algumas espécies de moa podiam chegar a 3,5 metros de altura, porém só com o pescoço erguido, como na montagem de Richard Owen. Quando vivos, ao que parece, costumavam manter a cabeça apenas um pouco acima do dorso. Mas a moa não pode ter gerado a lenda do pássaro roca, pois a Nova Zelândia também estava muito fora do alcance de Simbá. Existiram em torno de 10 espécies de moa na Nova Zelândia, de tamanhos que variavam do equivalente do Peru até 2 vezes o avestruz. Asterisco. Os que vi são menores do que os perus, mas não são mais considerados moas anões. Como veremos, eles são parentes mais próximos dos emus e casuares e chegaram posteriormente da Austrália. Fim da leitura de asterisco. Os moas são extremados entre as aves não voadoras porque não têm nenhum traço de asas e nem mesmo vestígios embutidos de ossos de asas. Eles floresceram na Ilha do Norte e na Ilha do Sul da Nova Zelândia até a recente invasão pelo povo maori por volta de 1250 d.C. Eram presas fáceis, sem dúvida pela mesma razão que o dodô. Com exceção das águias de rasti, extinta, a maior águia que já viveu, os moas não conheceram predadores por dezenas de milhões de anos e os maoris os exterminaram. Comeram as partes preferidas e descartaram o resto, desmentindo, não pela primeira vez, o mito do nobre selvagem vivendo em respeitosa harmonia com seu meio. Quando chegaram os europeus, apenas alguns séculos depois dos maoris, o último moa já desaparecera. Lendas e histórias inacreditáveis de avistamentos persistem até hoje, mas não há mais esperança. Nas palavras de uma lamentosa canção, é recomendável cantá-la com um lastimoso sotaque neozelandês. Não tem moa, não tem moa, na velha a outra é a roa. Ninguém acha, foi comido, sumiu, não tem mais moa. Asterisco. Nome maori da Nova Zelândia. O pássaro elefante, o moa, mas não os carnívoros furuxarquídea, nem vários outros gigantes não voadores extintos, eram ratitas, uma antiga família de aves que hoje inclui as emas da América do Sul, os emus da Austrália, os casuares da Nova Guiné e Austrália, os kiwis da Nova Zelândia e o avestruz, hoje restrito à África e à Arábia, mas que já foi comum na Ásia e até na Europa. Fascina-me o poder da seleção natural, e eu bem que gostaria de poder afirmar que a característica de não voar evoluiu separadamente nos ratitas de diferentes partes do mundo em conformidade com a mensagem de O Conto do Dodô. Em outras palavras, eu gostaria que os ratitas fossem um agrupamento artificial levado por pressões paralelas em diversos lugares a ter uma semelhança superficial. Infelizmente, isso não é verdade. A verdadeira história dos ratitas que estou atribuindo ao pássaro-elefante é bem outra. E devo dizer que, no fim das contas, ela é seu próprio modo ainda mais fascinante. O conto do pássaro-elefante, visto junto com seu epílogo, é um relato sobre Gondwana e sobre a deriva continental, ou como hoje ela é chamada, a tectônica das placas. Os ratitas são um grupo efetivamente natural. Avestruzes, emu, casuares, emas, kiwis, moas e pássaros-elefantes são, na verdade, parentes mais próximos uns dos outros do que de quaisquer outras aves. E seu ancestral comum também não voava. É provável que tenha perdido as asas pelas razões expostas em O Conto do Dodô, depois de voar para alguma ilha já esquecida há muito tempo nos arredores de Gondwana. Mas isso foi antes de os ratitas dividirem-se nas formas distintas cujos descendentes hoje encontramos nos diversos continentes e ilhas meridionais. Além disso, a divisão entre os ratitas e o resto das aves é extremamente antiga. Os ratitas são um grupo genuinamente imemorial em um sentido que explicarei agora. As aves sobreviventes classificam-se em dois grupos. De um lado, temos os ratitas e os tinamos, um grupo de aves sul-americanas voadoras. Do outro está todo o restante das aves sobreviventes juntas. Por isso, uma ave ou é ratita, tinamo, ou se classifica junto com todas as demais, e a divisão entre essas duas categorias é a mais antiga entre as aves sobreviventes. Tenho de dizer aves sobreviventes porque existem vários grupos de aves extintas, voadoras e não voadoras, que não são primas de todas as aves modernas. Os ratitas são, portanto, um grupo natural com um ancestral comum ratita que também não era voador. Isso não quer dizer que um ancestral anterior dos ratitas não voasse. É claro que ele voava, pois, do contrário, porque eles, ou a maioria deles, teriam asas vestigiais. Existem, inclusive, indícios fósseis na forma do litornis, um parente voador dos ratitas que viveu na América do Norte nas épocas Paleocena e Eocena. Mas o último ancestral comum de todos os ratitas sobreviventes já reduzira suas asas a tocos vestigiais muito antes de seus descendentes ramificarem-se nos vários grupos de ratitas hoje encontrados. Isso nos priva do conhecido O Conto do Dodô, com ancestrais que atravessaram o mar voando e chegaram a terras distantes, perdendo então as asas independentemente. Os ratitas chegaram às suas atuais regiões separadas sem o benefício do voo. Como fizeram isso? Andando todo o caminho. Asterisco. Com a provável exceção do kiwi, como veremos. Fim da leitura de asterisco. Como isso foi possível? É isso que pretende mostrar O Conto do Pássaro-Elefante. Não havia mar, nada para atravessar. O que hoje conhecemos como continentes separados era uma coisa só e as grandes aves não voadoras caminharam sem molhar os pés. Quando eu era criança, na África, minha irmã mais nova e eu nos regalávamos com as histórias que meu pai nos contava na hora de ir para a cama. Deitados debaixo do mosqueteiro, deslumbrados com seu relógio de pulso luminoso, ouvíamos suas histórias sobre um brancossauro que viveu numa terra muito distante, chamada Gonski. Esqueci-me completamente dessas histórias até bem mais tarde, quando aprendi sobre o grande continente meridional de Gondwanalândia. Há 150 milhões de anos, Gondwanalândia ou Gondwana, asterisco, Gounaulândia é criticado como tautologia, porque vana em sânscrito significa terra, na verdade floresta. Não usarei o termo, mas ele tem a virtude de distinguir o imenso continente da região central de Madhya Pradesh, onde vivem os Gondes. Essa região ainda é chamada Gondwana e foi ela quem deu nome à série geológica de Gondwana. Fim da leitura de asterisco. Consistia em tudo que hoje conhecemos como América do Sul, África, Arábia, Antártida, Australásia, Madagascar e Índia. O extremo sul da África era contíguo à Antártida e pendia para a direita. Havia, portanto, uma lacuna triangular entre a costa leste da África e a costa norte da Antártida, mas não era realmente uma lacuna, pois era preenchida pela Índia. Naquele tempo, a Índia estava separada do restante da Ásia, a Laurásia, por um oceano, o Tétis, cujo centro correspondia aproximadamente ao atual Oceano Índico e cujas bordas ocidentais são hoje o Mar Mediterrâneo. Madagascar aninhava-se entre a Índia e a África, ligada dos dois lados. A Austrália com a Nova Guiné e a embrionária Nova Zelândia também eram ligadas à Antártida mais adiante na costa, depois da Índia. Mas Gondwana estava prestes a fragmentar-se. Já podemos ver aonde esse conto chegará. De início, quando as aves ratitas perambulavam por Gondwana, podiam andar de qualquer um dos lugares que mais tarde habitariam para outro. Foram encontrados fósseis de ratitas na Antártida, que hoje sabemos, graças a fósseis de plantas, ter sido coberta na época por uma floresta subtropical de clima ameno. Os ratitas ancestrais vagueavam livremente por todo o continente de Gondwana, sem desconfiar que sua terra natal estava destinada a partir-se em pedaços separados por milhares de quilômetros de oceano. Quando ela se desmembrou, os ratitas foram junto. Flutuaram pelo mar, sim, mas sua jangada não foi o proverbial fragmento de mangue, foi o próprio solo sob seus pés. E houve tempo de sobra para evoluírem separadamente em suas massas de terra que se afastavam umas das outras. A separação ocorreu de modo súbito e explosivo pelos padrões do tempo geológico. Há cerca de 150 milhões de anos, a Índia, ainda com Madagascar agregada, começou a dispergar-se da África. À medida que aumentava a brecha entre a África e a Índia, Madagascar, em torno de 140 milhões de anos atrás, a água passava a interpor-se do outro lado entre a Índia e a Antártida e entre a Austrália e a Antártida. Um pouco depois, a América do Sul começou a desvincular-se do lado ocidental da África e, há cerca de 120 milhões de anos, um canal imensamente longo e estreito em forma de anzol separou as duas. O último lugar em que se pôde atravessar de uma para outra foi onde a África Ocidental se ligava por um fio ao que hoje é o Brasil. Àquela altura, um canal também longo e estreito abria-se entre a Antártida e a nova costa meridional da Austrália. Por volta de 80 milhões de anos atrás, Madagascar desatrelou-se da Índia e permaneceu aproximadamente em sua atual posição, enquanto a Índia dava início a uma migração espetacularmente rápida para o norte, que terminaria em uma trombada na costa meridional da Ásia, originando os Himalaias. Durante esse mesmo período, os outros fragmentos de Gondwana haviam prosseguido em seu afastamento, cada qual levando sua carga de passageiros ratitas, emas, ancestrais para o povo continental sul-americano, pássaros elefantes, ancestrais para a Índia e Madagascar, emus, ancestrais para a Austrália, avestruz, ancestrais para... Mas não, deixemos esse assunto para mais tarde. Fósseis nos dizem que a Antártida do Cretáceo era subtropical, dotada de vegetação luxuriante, um excelente lugar para animais viverem. Asterisco. No entanto, o que nos causa estranheza, as partes mais meridionais ainda passavam boa parte do ano na escuridão. Presumivelmente, isso levou às adaptações comportamentais de todo tipo, para as quais não existem equivalentes modernos, pois hoje as latitudes extremas têm frio extremo. Fim da leitura de asterisco. Os raros fósseis que foram encontrados não podem refletir uma correspondente raridade de animais. Uma vegetação rica como aquela deve ter sustentado uma fauna igualmente rica. Como já mencionei, entre os poucos animais fósseis que foram encontrados estão ratitas de grande porte, alguns graúdos como moa, e parece provável que essas aves tenham sido abundantes na Antártida do Cretáceo. Mesmo que não tenha sido necessariamente a grande estação central dos ratitas, a Antártida foi uma ponte terrestre amena e acolhedora para os ratitas, ligando a África e a América do Sul de um lado do mundo, a Austrália e a Nova Zelândia e também a Índia, Madagascar, do outro.